elas ficam doidas, o baile fica maluco. Vai, lançamento novo é no passinho dos prostitutos. Vem, elas ficam doidas, o baile fica maluco. Lançamento novo é isso aqui, ó. Elas ficam doidas com o meu novo sucesso. Vem junto com MC Creu no passinho do Michael Jackson. Elas ficam doidas com o meu novo sucesso. Vem junto com MC Creu no passinho do Michael Jackson. É Michael Jackson, mané! Vamos começar pra trás, no pezinho! Pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra frente! Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra trás! Pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra frente! Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente! Agora puxa e solta! Puxa e solta, puxa e solta, puxa, puxa e solta, solta! Puxa e solta, puxa e solta! É Michael Jackson, mané! Puxa e solta, puxa e solta, puxa, puxa, puxa e solta! É Michael Jackson, neguinho! Au! Creatures crawling circles. Au! Au! Hi, this is Michael Jackson. Elas ficam doidas com o meu novo sucesso. Vem junto com MC Creu no passeio do Michael Jackson. Vem! Elas ficam doidas com o meu novo sucesso. Vem junto com MC Creu no passeio do Michael Jackson. Michael Jackson? Au! Pra trás, pés e pés escorregando. Pra trás, pra trás, pra trás, pra trás. Agora pra frente, mané. Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente. Vem, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente. Pés escorregando pra trás. Pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás. Pra frente. Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, mané. Pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás. Pra frente. Pra frente, pra frente, pra frente. Agora do puxo, solta. Puxa, puxa, solta, solta, puxa, solta, puxa, solta, puxa, puxa, solta, solta, puxa, solta, puxa, solta, puxa, puxa, solta, solta, puxa, solta, puxa, solta. Au! Esse grito tá feio pra caralho. www.funkadown.net